E aí, pessoas? Aqui é Jorge Augusto e oficialmente trazendo algo muito antigo do nosso podcast, antes do episódio 100. Fala, galera, aqui é o Álvaro e eu estou perdido. E aqui é o Nerd Master e quando não há pauta, pauta. Bem por aí. Aqui é o Eduardo Filhote e eu serei o soberano do novo mundo. Só que não. Ó. Só que não. Sim, senhores. Acho que a minha abertura foi um pouco óbvia. Hoje a gente vai voltar a trazer uma mixtape. Sim, senhores. A última foi no nosso episódio 67. Rapaz, faz tudo isso? Já faz tudo isso, cara. E sim, vamos resgatar essa nossa pauta livre, né? Antes do episódio Nada, 100, né? Era pauta, que isso, cara. A gente tinha tudo isso, tava tudo certinho que a gente ia fazer essas coisas, sabe? É, a gente tá fez alguns especiais aqui de banda, né? Uhum. Eu mesmo recebi um documento de 1.500 páginas com laudo e tudo. Aham, uhum, tá. Bom, vocês sabem que esse episódio aqui vai ser no nosso modelo antigo, ou seja, cada um tem 3 músicas e com essa, cada um com suas 3 músicas vai ter 3 rodadas para cada um de nós aqui. Então, Edu, tem as honras. Então, cara, vou puxar uma música aqui que foi a primeira música japonesa que me marcou demais. Eu peguei a letra pra cantar porque eu achei a música linda, que é a Shikyuji, da Suzawa. Yumi Matsuzawa, que ela foi humildona o suficiente pra conversar com este host que vos fala através do Instagram. Lindo isso. Olha só, cara. Parabéns. Aproveitei umas lives lá que ela fez, conversei com ela em inglês. Super simpática. Aí as coisas então que ela fala é: nunca mais me apareça na frente, seu stalker. Nada. Faz isso. Então tá, com você. Claro que, como sempre, vai estar aí na descrição todos os nomes originais das músicas. Então aproveitem a primeira abertura da saga de Hades, Arco do Santuário. Música foda! Namida yori mo yasashii uta wo kanashimi yori sono nukumori o. Somos o que Sou velho, claro, saca, velho, velho paia, velho saudoso, nostálgico, tal coisa. Eu resolvi trazer a abertura, vou dizer que foi uma das primeiras aberturas que eu fiz questão de decorar para cantar junto quando eu era, já não tão moleque assim, porque não era tão novo assim nessa época, que é a abertura de Fly, o pequeno guerreiro, Dragon Quest, para os hipsters. Hipsters não, é o original, tá? Fly foi o nome que os brasileiros deram aqui. Agora canta, Nerdmaster, vai, solte sua voz. Cantar no banhão, mas eu só quero dizer que o cara tem que ter um pouco de mago e muito de herói pra destruir o mal que a todos destrói. Né? Bom, pra quem não lembra, né? Dragon Quest, quando passou aqui na TV brasileira através do SBT, Fly, o Pequeno Guerreiro, pois. Primeira abertura, então fiquem com ela. Primeira e única, não? É. Primeira e única, só tinha 20 e poucos episódios, essa mulher. Vamos lá. Eu acho que Silvio Santos gastou com dinheiro com mais abertura do que necessário. Essa música ficou gravada. Essa música e a musiquinha do Hadouken ficou gravada na nossa cabeça de um jeito. Ô, rapaz! Do Hadouken é sacanagem. Do Hadouken é música pra meditar. Né? Aprender a usar a magia em horas de dificuldade. Eu vou pegar uma música que é um pouquinho... Ela é cover, na realidade, né? É de uma banda brasileira, que chama Gaijin Sentai. Eles tocam músicas, né, na grande maioria de animes ou de tokusatsu. É, mas eles fizeram Álvaro, uma... como o nosso tokusatsu boy, né? Ah, mais ou menos, né? Tokusatsu é bom. Mas eles fizeram a... Caralho, peraí que eu esqueci o nome da música. Aqui, o lendário sonhador do Digimon Tamers, né? Nossa, cara, essa música é fodástica, cara. Cara, vou ter que... A melhor música é uma de Digimon. Não, de música é a melhor música de Digimon, porque é melhor isso do que a Angélica cantando Digimon, Digitai, Digimon... Desculpa, a melhor música de Digimon é a do Code Wada, aquela da Digivolução, velho. Sorry. Eu gosto muito de Butterfly ainda também, viu? Essas três são Jorge muito boas. Não importa nessa história, né? Então a gente fala... Agora, vou te contar um negócio. Digimon Tamers tá disparado, acho que... Cara, eu vou botar em segundo lugar entre todos os Digimons de todos, porque ele só não bate o primeirão de todos. Por que você acha que eu escolhi essa pra poder bater todos os de Digimon, essa da Digievolução? Vem desde o primeiro? É. Bom, mas enfim, continuando. Pra então, quem continua. Quiser ouvir, música vinda do Álvaro, da banda Gaijin Sentai, lendário sonhador de Digimon Tamer. Bora! Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. É mesmo hoje eu percebi, eu sei. São tantas questões, quem sou eu não sei. Se eu cair bem rápido, vou me levantar. Não vou fugir, a chance pode escapar. Sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos. Vou em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não. Ninguém me deterá. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Com disto no presente, a certeza do que sou. E hoje eu vou trazer uma surpresa pra vocês. Eu, que normalmente escolho sempre rock, porque eu sou roqueiro de berço, hoje vou... Oh, vídeo do Rebelde. Né? Hoje eu vou escolher algo diferente, um tema mais caliente. Eu vou trazer pra vocês a abertura de Mahoutsukai no Yome, que é algo mais espanhol, digamos assim, né? É, né? Em breve a gente fala sobre isso. Opa! Tá? A música eu não tenho nada contra, não. Já o anime é outra história. Guarda a tua opinião pro episódio, Nerd Master! Eu sei, tô só soltando spoiler, tu corta se tu quiser. Vamos lá. Lembrando que todos os nomes oficiais das músicas estarão no post. Bora lá. Tata Go! Cara, então, sabe que esse negócio que você falou, que você é fã de rock e tudo mais, eu também sou muito fã de rock. E quando eu ouvi essa música, que eu vi essa abertura, não tem música e abertura que encaixa mais no feeling que o anime tenta te passar do que é essa, cara. Que é a música The World, da banda... Nossa, cara, eu perdi Máximo o nome. Máximo The Hormone. Não, a banda chama Forever, não, um negócio assim, peraí. Não é a primeira Nightmare. Abertura de Death Note? É, a música chama The World e a banda chama Nightmare. Ah, não, tá certo, a do Maximum The Hormone é a segunda. Isso. Cara, quando eu ouvi essa música e o estilo da abertura, o rock pesadão ali com o japonês, cara, essa música, ela até arrepia, Fodona, só de mano. Lembrar dela assim, arrepia. Fodona, mano. Bom, muito bom. Vamos lá, fiquem com a primeira abertura de Death Note agora. Já entrando nas drogas mais pesadas, sabe como é que é? A Fly foi só a porta de entrada, assim, foi a maconhinha, assim, de leve. Agora passando a ser pouco craque, assim, com a coisa mais pesada, vou falar da abertura mais cantada em todos os anime friends de toda a história. Não, não tem nada a ver com Dragon Ball, seus cretinos. É, e muito menos com Pegasus Fan. É, e muito menos com Pegasus também, Fantasy. Também, muito menos essa porcaria. Tô falando de We Are, a primeira abertura de One Piece. Particularmente a versão cantada pelos Chapéus de Palha. Essa é sensacional. É aquela versão mais. Como se não me engano, entre sétima e oitava abertura, mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Cara, mas. O We Are é tão sensacional, cara, que tudo quanto tem momento alívio sensacional, vitória sensacional dos piratas Chapéu de Palha, tem que tocar We Are, nem que seja um trechinho. Mas é. We Are já fez parte muitas vezes das nossas gravações aqui. Não tinha como não faltar, né? Pois é. Bom, então fiquem aí com a primeira abertura de One Piece, We Are. A versão dos Chapéus de Palha, que fique isso muito claro, que é a versão de comemoração, acho que de 10 anos de One Piece, porque assim. Era por aí, quando a gente ainda achava que o One Piece ia ter fim. Aí você descobriu o porquê eu não assisti até hoje. Vamos esperar o nosso querido Oda falar que agora faltam um quarto pra terminar. Porque tu vai acreditar, o ano passado. O que eu mais gosto de tu, Jorge, é essa ingenuidade que você tem. Não, é tão porque bonito. Porque o ano passado ele disse que faltava um terço. Você sabe que quando ele chegar na meta, ele vai duplicar a meta. Né? Lembrando que Tiro Oda não é Dilma Rousseff, cara. Aham. Cara, isso já aconteceu antes, não com ele necessariamente, mas já aconteceu antes. Boruto que nos diga, né? É. Né? Tem, Boruto, Lobirina, Death Note, Boruto não foi. Então, Boruto não é criado pelo Masashi Kishimoto. Que fique claro. É de um dos discípulos dele. Mas. Então fiquem aí com o Yard One Piece. Luffy! Ikka! すつもりさ。それからのこと、とこれからのこと、つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス、知識過剰に敷かれた夜を como sempre, só pra não deixar um pouquinho fora de Cavaleiros, né? Mais uma vez. É, abertura aí da Alma do Gordo, Soul of Gold. É, Soldier Dream, a versão... Eu não sei quem que canta essa versão, mas ela é bem legal também. Ah, é também muito boa, cara. Essa versão de Soldier Dream, da Alma de Ouro, mano do céu, muito foda, né? Muito foda. Colocaram um tecladinho ali. Porra. Soul of Gold. Né? Então fiquem com a abertura de Soul of Gold, Soldier Dream. Look.

O encerramento da saga Sensui, pra mim, é o, cara, a música mais bacana que tem. Ela chama A Carta, e tem uma letra, assim, fantástica, uma melodia muito bonita, o encerramento tem umas imagens muito legais. Cara, é simplesmente, pra mim, a melhor música do anime inteirinho. E você ficou sabendo que teve um fã que tem uma voz muito parecida com a do cantor original, que fez esse encerramento, já fez a versão completa dessa música? Cara, não sabia. Pois isso é. Eu não sabia. Agora, assim, contrariando o Team Blue, quem ouve o Machine Cast vai saber. Essa você vai ter que ouvir. Porque o Team Blue lá no Machine Cast diz que o Edu não ouve os episódios no qual ele participa. Então, essa ele vai ser forçado a ouvir. Cara, eu só tenho que discordar uma coisa do Titio Edu. Desculpa, Titio Edu, eu não quero discordar muito do senhor, porque eu lhe considero muito, mas a melhor música de Yu Hakusho é a abertura dele, tá? Qual delas? A abertura... única que presta, a única que presta, o corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estão só. É, porque na versão em português só tem uma. É, exatamente, e é a única que existe, você por acaso todos conhece outra? Eu conheço outras, porque a versão, são as aberturas na versão original. Em japonês, a saga Sensui... A saga Sensui e a saga do Makai. É que tem eu ainda mais não... duas aberturas aí. É que eu ainda não cheguei no nível Dan de assistir sem legenda, mas vamos lá, né? Cara, Yu Hakusho só se achei dublado e morra quem quiser fazer de outro jeito. Não, morra não, né? O Dan, ele consegue assistir no original sem legenda. Morra! Mas aí, cara... Eu acho... Eu acho que, infelizmente, você tá vendo um desenho diferente do que a gente assistiu, né, cara? Não é o mesmo Yu Hakusho. É, porque a dublagem brasileira... É, cara, aqui, dá um feeling totalmente diferente. Claro, ela melhora 125%. Ei, referência, puta que pariu, vamos lá. Então fiquem com o encerramento de Yu Hakusho, A Carta. Se a carta que um dia eu escrevi chegar em suas mãos, não abra e guarde esta ilusão. Junta o coração, os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar. Tudo muda, menos o que eu sinto por você. Se eu fico tentando te trazer de volta nessa canção, só peço pra não me esquecer. Escute essa paixão, se a chuva vai caindo sem parar, em gotas que me trazem seu olhar. E tudo muda, menos a saudade de você. Agora eu sei. O medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão, fazendo a vida recomeçar. Assim que o sol voltar, a luz enfim brilha, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. Agora eu sei que quando a tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão, assim que o sol muda, a luz enfim brilha, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. Vou te reencontrar, poder dizer como por dentro estou. Talvez seja o bastante esta canção para expressar todo meu amor. Onde você estiver, que quando a tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão, fazendo a vida recomeçar. Assim que o sol volta, a luz enfim brilha, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. Que quando a tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão, fazendo a vida recomeçar. Assim que o sol volta, a luz enfim brilha, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. Que quando a tarde... E continuando nas drogas pesadas, eu tava afim de arrumar agora uma música que destroçasse o coração dos ouvintes, sabe como é que é? Daquelas que o cara chora litros de sangue pelos olhos, que é nada mais nada menos do que Bintsu no Sake, a música em que o Sr. Brook se despede de seus queridos companheiros que estão à beira da morte. É pra chorar até desidratar o corpo todo. É, pra desidratar a ponto de não sobrar nem sangue fluindo nas veias, cara. Essa música é triste, mas é linda. Oh. E se tu assistir ela no contexto, no episódio que ela foi cantada pela primeira vez, cara, oi, tu não sai sem chorar. Olha, tu não sai sem chorar mesmo. Nossa, assim, a música que me traz... O que me trouxe mais emoção do que isso só foi Túmulo dos Vagalumes. Porra, mas Túmulo dos Vagalumes é sacanagem também, né, pô? Tu já tá passando pra porra das drogas sintéticas já, porra. Aí já é anfetamina. Né, então, o senhor colocou um limite? Não colocou, né? Então... Enfim, uma das mais belas músicas de One Piece, Bintsu no Sake, com vocês agora. Yeah. けを届けに行くよ今日か明日かと良いの夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日もつくよ Eu então, só pra terminar mais uma vez com o Tokusatsu, pra variar. Tokusatsu Boy. O, né? Mais uma vez pela banda Gaijin Sentai, eles fazendo uma versão acústica do encerramento do Jaspion, o Ginga no Tarzan. Olha aí. Mano, essa música é muito foda, velho. Sem zoeira. Acústica então ficou mais bonita ainda. Essa música já é foda. Né? Muito boa, cara. 誰よりも熱い若さがある俺は銀河のターザン光を超えて未来を掴む人が忘れたある里の Para terminar este episódio, Nerdmaster vai chorar um pouquinho, porque assim, a música é animada pra caramba, mas é um dos animes que ele mais curte. Sim, estamos falando da primeira abertura de Samurai Flamenco. Você que quer saber um pouco mais sobre este anime, basta ouvir o nosso episódio 95. Ouve não, tá uma merda, eu não participei dele. Me recusei a ouvir. Bosta. Né? Mas enfim, fique com a música. Chegou ao final o nosso episódio mixtape. Se você tem uma opinião diferente do que poderia ter vindo aqui, mande o seu comentário, mande o seu e-mail, a sua tweetada, o seu comentário no Facebook. Não esqueça de dar aquele feedback maroto. Todo o resto de formas de contato que estão, que nós temos aqui, basta você olhar na descrição do episódio. De resto, depois de um monte de música foda, a gente só tem a dar um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Boa noite pra todo mundo. Deixa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu.